Salvador, papapá, Alfa, Charlie Mike, está estabilizado, localizador. Papapá, Alfa, Charlie Mike, ajuste no 09, número 2, continua a aproximação. Continua a aproximação, Alfa, Charlie Mike. Fox Yankee no solo ao 08, ao livrar 121, décima 1. Já livrou, tá, é com 21, até a Fox Yankee. Pô, eu faço ele mais tempo, mas sai Vitor Machado, dobrou a mudança de regra e vou seguir mais pra direita, bicho 97, se possível. Gente, Alfa Charlie Mike, tá pronto para a mudança? Afirmativo. Registramento cancelado ao 09, base pela direita, pistão 7, reposta na curta visão. Mais pela direita, posição 7, reporte na curta, é o sinal, o Alfa Charlie Mike. Base pela direita, pistão 7, final. Tem um baixado checado, Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, pouso autorizado, pistão 7, vento 1.40 graus, 1.0 nós, ajuste altímetro 1.0, 1.9. Livre pouso, pistão 7, Alfa Charlie Mike. Papão, Alfa Charlie Mike, agora vai ter. Alfa Charlie Mike, take, levando à direita, estacionar a frequência livre no solo 1-2. Tenta, Alfa Charlie Mike, por favor. Salvador, o que é a Fox? Para que você deve ser o que você a Fox consegue para aerostar? Afirmativo. Gente, autorizado o cruzamento, a estação na frequência livre, boa noite. Autorizado o cruzamento, a Fox frequência livre. Boa noite, que é a Fox. Alexandre, boa noite, Pastor 32, estabilizado no localizador, trem fixo visual. Marcante, Pastor 32, ajuste de altímetro no 09, reporte marcador externo. 32, ajustado 2019, reportará externo. Pastor 32, marcador externo. Pastor 32, pouso autorizado. Pistão no 0, vento 140 graus, 08 nós. 32, pouso autorizado. Torre, muito boa noite, o Azul 2795. Azul 2795, boa noite, ajuste de altímetro no 0 no 9, continue a aproximação número 2 para pouso. Negativo 2795. Victor 32, solo aos 29. Vou lembrar à esquerda, taxa aí, hotel, pátio militar, mantém a escuta até o corte, boa noite. 732, pede o backtrack aqui pra levar. Gente, então, por gentileza, livre é próximo à direita, ok? Tô com um Embraer, um ATR da Azul, a 3 milhas da cabeceira. Livre à direita, chama só 1211. Paciente, direita, 1211. Obrigado. Paixão 32, reporte pista livre, por gentileza. 32, livrou. Azul 2795, tô aí. Eu tô na escuta, colega, baixado e travado. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 140 graus, 08 nós, ajuste altímetro no 09. Eu ativo, livre, pouso no 02795. Ali mantém o pistão zero. Ali mantém o zero, gol 1973. Torre, passa 3-2, depois espera da Delta, sentido o tráfego para decolagem. Pastor 3-2, 3-0, cruzamento para pistão no zero de imediato, reporte pista livre. O 3-2 está cruzando, vai reportar. Azul 2795, solo os 3-2, direita no 2-1, decimal 1. 2-1, 1. Gente, pastor 3-2, consegue para o pátio militar, estação na frequência livre, boa noite. Boa noite, espera, acabou. Voo 973, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 140 graus, 09 nós. Livre decolagem pro gol 1973. o controle 198. 198, boa viagem, decolador 34, boa 973. Obrigado, boa noite. Falou, boa noite, 6310, quanto que era? 6363, 10, boa noite, 3 ADN, decolar, pistão 10, vento 150 graus, 08 nós. Eu ativo, a linha decola, 6310. M310, decora de 37, controle 119, decimal 8. 198-6310, boa noite. próximo ponto zero fica 10, tá 3858. Tá 3858, autorizado, linha de decolar, pistão no 0, vento 140 graus, 08 nós. Autorizado, linha de decolar, pistão no 0, tá 3858. Na 3858 decolado aos 44, controle 119 decimal 8. 198, 3858. Salvador, boa noite, Tan 3305, passa Simbra. Tantas 305, ajuste de altímetro no 0 no 9. Pouso autorizado, pistão no 0, vento no 40 graus, 10 nós. No 0 do 9, autorizado, pouso pistão no 0, Tan 3305. Voo no 0 visual com a aeronave. Voo no 296, sente após o aeroporto de autorizado alinhar e manter pista no 0. Após a aeronave, alinhar e manter no 096. Tan 3305, solo de 5-1, no direito, 1-2-1-1. Direito, 2-1-1, 3305, do Tan. 096, decolado aos 54, controle 119.8. Corre Rio 5974, segundo. Rio 5974, ajuste altímetro 0 no 9, reporte baixada travada. Vem mais checando, Rio 5974. Rio 5974, pouso autorizado. Pistão no 0, vento 1 no 50 graus, 08 nós.